Isso, viva a Deus, viva Jesus, viva Pai João de Aruanda na terra. Graças a Deus. Meus filhos, Negro Velho está aqui para dar um conselho para vocês. Sejam mais vigilantes. Sejam mais atentos. Pensa mais. Pensa. Dias difíceis virão. Os dias difíceis virão porque o próprio homem é responsável pelo acontecimento desses dias difíceis. O homem é o maior responsável pela sua dor. O homem é o maior responsável pela sua desgraça. Porque não ouve o que vem de Deus, porque não ouve o coração. O homem é carnal. Para ouvir Deus, tem que estar aberto para ouvi-lo e segui-lo. Não basta ouvir os ensinamentos que vêm de Deus. Não basta ouvir que tem que amar, que tem que respeitar, que tem que ser amigo, que tem que ser fraterno. Não. Tem que sentir. Senão vai ser falado e falado e falado, e vocês vão continuar como vocês estão. Distantes de Deus e com posturas totalmente contrárias àquilo que Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. Até quando? Até quando ouvir e estar com o coração empedrado e não absorver os ensinamentos de amor que Deus traz através dos seus médiuns ou profetas, que é a mesma coisa? Até quando, meus filhos, vocês vão desencarnar e ver os seus espíritos serem arrastados por espíritos trevosíssimos? Até quando vocês vão desencarnar e vão se ver dentro da lama? Até quando vocês vão desencarnar e vão se ver no abismo, nos lagos de fogo do inferno? Até quando, meus filhos, vocês vão encarnar e desencarnar durante séculos e milênios de serem deportados para planetas primitivos? Até quando vocês vão desencarnar e chegar no plano espiritual e perceber que vocês estavam ociosos para com a evolução dos seus espíritos, que sua encarnação, mesmo sendo longa, nada foi feito? Uma encarnação ociosa, onde não houve progresso, ou então o progresso foi diminuto, mínimo, pífio. Encarnações atrás de encarnações jogadas no lixo, perda de tempo. Até quando, meus filhos, escarnecer de todos aqueles que são a voz de Deus? Até quando serem criminosos? Até quando serem ladrões? Ladrões da felicidade alheia. Até quando serem ladrões da sua própria felicidade? Até quando serem os responsáveis pelos seus próprios sofrimentos e o sofrimento de muitos outros encarnados e desencarnados? Até quando serem obsessores de desencarnados e encarnados, obsessores em vigília e em desdobramento? Até quando serem espíritos perversos? Até quando estarem fechados ao amor? Até quando, meus filhos? Até quando estarem carregados de doutrinas, convicções, carregados de dogmas, rituais, e se verem cada vez mais distantes da fonte criadora de todas as coisas, que é o Pai? Até quando, meus filhos, vocês serão violentos e agressivos? Até quando vocês maltratarão os seus irmãos? Até quando vocês assassinarão? Até quando vocês serão corruptos? Até quando vocês vão lutar e brigar entre si por quem não merece? Até quando vocês serão frívolos e levianos, zombeteiros e escarnecedores, feiticeiros pelo que pensam, sentem com relação aos seus irmãos, que são filhos de Deus? Até quando adquirir mais débitos? Até quando terão que ter toda a sua memória apagada para recomeçar lá no início da escala luminal? Porque insistem em ser maus. Até quando não beber a água da vida e virar as costas para aquilo que traz a felicidade? Até quando dar importância ao que é perecível e de nada vale? Até quando? Nós não vamos desistir. Nós vamos continuar aqui instruindo e orientando, porque essa é a nossa maior alegria e felicidade. Porque a gente tem fé que um dia o que a gente fala vai entrar e vai ser colocado em prática. Que Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, os abençoe, meus filhos, e que vocês se abram para Deus. Que Deus os abençoe, meus filhos. Isso, viva Deus, viva Jesus, viva Pai João de Aruanda na terra!